assentam, por favor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus amados, para mim é uma grande alegria retornar a esta igreja aqui em Conselheiro Pena, quando já, sempre que solicitados, estamos aqui. E nesta noite, rever ao pastor Adão, quando estivemos ali na sua igreja onde ele pastoreia. É para mim um privilégio revê-lo, pastor Geraldo Benevides. Estivemos ali, já deve ter umas 2 semanas ou 3. Pastor e cantor, o levita Vitorino Silva, que tive o privilégio de trabalhar em Ubatuba com ele ali num congresso ou numa festividade de senhoras. E revê-lo nesta noite, pastor Joeni, que dispensa qualquer comentário, haja visto que pastor Joeni tornou-se um grande amigo meu. E pelas impossibilidades do pastor Luiz Antônio, que labuta neste ministério árduo da ministração da palavra, teve esta infelicidade de que acidentá-lo. E Deus nos trouxe até aqui para que pudéssemos nesta noite não só pregar, mas cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Logo que recebi este convite pela manhã pelo irmão Mauro, e fiquei pensando o que falaria em uma convenção de pastores, e vinha com uma mensagem para este trabalho, mas Deus me leva a uma outra palavra que está ardendo no meu coração. Palavra que se encontra no livro das Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 16. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 16. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 16. Quem achou esta passagem bíblica, diga um amém bem forte. Está escrito desta forma: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Eu vou repetir a referência bíblica por mais 2 vezes, para que fique incutida no coração desta igreja. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Eu vou ler mais uma vez o texto escolhido. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Amém. Meus amados e queridos, graças ao nosso bom Deus, que mais uma vez concede-nos o privilégio e a riqueza de lermos a sua santa e bendita palavra. Sou nesta noite consciente que estou falando para um público seleto. Haja visto que temos aqui nesta noite, numa parte muito grande de ministros e obreiros da casa do Senhor nosso Deus. Meus amados, nós lemos no capítulo de número 5, versículo de número 16, do livro das Lamentações do profeta Jeremias, quando no seu árduo, no seu profíngo e profundo ministério, quando ele palmilhava, discorria e profetizava, no período que Israel se encontrara em grande dificuldade. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas ou o profeta chorão. O profeta Jeremias, dentre tantos e todos os profetas, foi o profeta que teve a maior sensibilidade e consciência da fraqueza da vida humana. Quando Jeová o leva à casa do oleiro e lhe mostra, numa linguagem figurada, como um vaso que se quebrava nas mãos do oleiro, disse o Senhor: assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. O profeta Jeremias, em seu ministério árduo, foi o profeta que foi lançado à cisterna, e diz a Bíblia que Jeremias se atolou em lama, mas lá na lama, na cisterna em que ele foi levado, Jeremias entendeu que a amizade vale muito quando nós estamos precisando. Foi Abimeleque, o etíope, o negro, tão desprezado na cidade, foi quem retirou Jeremias com panos de trapo que colocou sobre as suas axilas e uma corda e o removeu da cisterna cheia de lama. Jeremias experimentou da glória do apogeu à mais baixa classe na sua vida ministerial. Foi num período difícil que o profeta Jeremias profetizou para a nação de Israel. Segundo a Bíblia Sagrada, o profeta Jeremias foi contemporâneo do profeta Daniel e do profeta Ezequiel. Haja visto que Deus partiu o povo, na época do profeta Jeremias, em três partes. Deus dividiu a nação de Israel em três partes. Quando Deus levanta o rei Nabucodonosor para levar Israel em cativeiro, a nação de Israel fica dividida em três partes. Um pouco do povo ficou em Jerusalém. A outra parte do povo, que foi para a Babilônia, chegando na Babilônia, dividiu-se em duas partes. Um pouco ficou antes dos muros da Babilônia e outra parte atravessou as muralhas babilônicas. Então o povo ficou dividido em três partes. Uma parte dentro do palácio e da cidade babilônica. Outra parte fora dos muros da cidade, às margens do rio Quebar. E a outra parte ficou na terra de Israel. Para o povo que ficou dentro da Babilônia, Deus levanta o profeta Daniel. Para o povo que ficou às margens do rio Quebar, Deus levanta o profeta Ezequiel. E para o povo que ficou em Israel, Deus levanta o profeta Jeremias. Meus amados e queridos, quando o profeta Jeremias vê a situação que o povo ali vivia, Deus revela ao profeta Jeremias, quando a nação de Israel está levada cativo ao cativeiro, o povo queria saber o tempo que Deus iria fazer com que Israel ficasse cativo. Então Deus revela ao profeta Jeremias e diz: Jeremias, escreve uma carta e mande para o meu povo na Babilônia e profetize no meio do meu povo que o meu povo ficará cativo durante 70 anos, porque o povo abandonou os meus preceitos, largou a minha comunhão, afastou-se de mim e enveredou-se para o caminho da idolatria. Por causa disto, o povo vai ficar cativo durante 70 anos. Enquanto o profeta Jeremias caminhava no meio da cidade, escreveu carta para o restante do povo que tinha se afastado da terra prometida, e Jeremias dizia: Deus está cobrando uma posição desta nação. Esta nação abandonou a Deus, esta nação afastou-se de Deus, esta nação se esqueceu de Deus, esta nação já não adora mais a Deus, esta nação enveredou-se para o caminho da idolatria, para cultuar aos cultos pagãos, para adorar a Baal, para fazer culto a Baalins. Enquanto Jeremias profetizava que Deus estava requerendo do povo uma atitude de consciência e de humilhação, e voltar-se de novo para os braços de Deus, para que Deus tivesse misericórdia e voltasse a derramar sobre o povo as bênçãos, levantavam outros profetas, profetas enganadores, profetas mentirosos, profetas que não tinham compromisso com a verdade, diziam: é mentira de Jeremias, Deus não está cobrando nada de ninguém. 70 anos é loucura, é pensamento deste profeta de Araque. Deus não está cobrando nada, o povo vai voltar em breve. Enquanto os profetas mentirosos falavam que o povo não iria ficar 70 anos no cativeiro, por outro lado, Jeremias dizia: Deus está cobrando, voltai para o Senhor, voltai, voltai aos preceitos, voltai aos conceitos divinos, abandonai a idolatria, terás sensibilidade do Deus eterno. Os profetas mentirosos diziam: não, é conversa de fanático, é conversa de antiquado, é conversa de conservador, é conversa de quem já passou do tempo, é conversa de quem não acompanhou a modernidade, é conversa de quem não acompanhou a evolução. Meus amados e queridos, sabe por que é que o povo dizia que era conversa de Jeremias? Porque o povo ficava pego às palavras de Deus a Abraão, às palavras de Deus a Jacó, às palavras de Deus a Isaac, quando disse a Abraão: Abraão, eu abençoarei você, multiplicarei os seus filhos, esta nação, Abraão, não terá tamanho, o número será do tamanho das estrelas do céu, a quantidade, e das areias da terra. O povo buscava nas entrelinhas do passado um motivo para justificar o pecado, o povo buscava nas entrelinhas da história uma razão para dizer que Deus não estava cobrando deles, e eles batiam no peito e diziam: nós somos descendentes de Abraão, nós somos descendentes de Isaac. Se querem saber, Jeremias, nós somos eleitos de Deus, nós fomos escolhidos dentre as nações da terra, o Egito, a Síria, a Albânia, a Jordânia, a Babilônia e todas as nações, Deus nos escolheu. Nós fazemos parte da raiz de Davi, nosso trono é perpétuo, é eterno. Jeremias, nós descendemos de Abraão, nós somos eleitos, nós somos conhecidos entre todas as nações da terra. Jeremias, Deus não nos tem, Deus não vai cobrar nada de nós, ele prometeu que ficaria conosco. Jeremias, nós fomos chamados pelo nome do Senhor, é daqui que vai nascer o Messias, é daqui que vai brilhar o Filho de Deus. Jeremias voltava e dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e voltai, arrependei-vos e voltai, arrependei-vos e voltai. Aí Jeremias profetiza o seu livro todinho. Quando ele vê que ninguém se converte, ele cai para as lamentações. Meus amados, Quando o profeta larga a profecia e vai para a lamentação, é porque a situação está séria. O povo não ouve, o povo não dá ouvido. Aí o profeta diz: não tem jeito, profetizar, eu vou lamentar agora, eu vou para a lamentação. E o profeta começa a se lamentar, e ele busca o contexto na história de Deuteronômio, capítulo 28, quando disse Deus à nação de Israel: quando atravessar o Jordão, estas tribos subirão ao monte Gerizim, Simeão, Judá, Levi, Sacá, José e Benjamim, e este povo vai me buscar, de sobre o monte Gerizim, vou derramar bênção sobre o gado, vou derramar bênção sobre a família, vou derramar bênção sobre a fazenda, vou derramar bênção sobre os seus empreendimentos, vão ter muito dinheiro para emprestar, mas não tomarão emprestado, serão por cabeça e não por cauda, estarão por cima e não por baixo. Se os inimigos vierem contra ti por um caminho, por sete caminhos fugirão à tua vista, eu estarei convosco, vou abrir o bom tesouro céu, vou dar chuva no tempo certo, vou abrir as portas, vou derramar o orvalho, vou derramar chuva. Meus amados, o povo busca nesta promessa, o povo busca nesta palavra de Deus um motivo para justificar. Aí Jeremias faz a lamentação com Deuteronômio 28 e com o capítulo 5 das Lamentações. Ele faz um paradoxo, uma comparação de Deuteronômio 28 com Lamentações 5. Ele começa: lembra-te, ó Senhor, dá uma lembradinha do que nos sucedeu, considere e olha para nosso opróbrio, vergonha, nossa herança passou a estranhos, nossas casas a estrangeiros, órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas, nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha, nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados, não temos descanso, submetemos-nos aos egípcios e à Síria para nos fartar de pão, nossos pais pecaram, já não existem mais, e nós levamos suas maldades, servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque das suas mãos, com perigo de nossas vidas obtemos o nosso pão, por causa da espada do deserto, nossa pele está abrasada como um forno, por causa do ardor da fome, forçam as mulheres em Sião, e as virgens da cidade de Judá, com as suas mãos, enforcaram os príncipes, os velhos já não recebem honra, os jovens obrigam a morrer, os meninos tropeçam debaixo das cargas das lenhas, os velhos já não têm assento na porta, os jovens já não cantam mais, cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu da nossa cabeça a coroa, ai de nós! Ai, olhe para cá, levante a tua mão comigo, levanta a tua mão, segura a mão, deixa eu te dizer uma verdade, nós não fomos chamados para viver de passado, nós não fomos chamados para viver como um museu, nós não fomos chamados para viver de aparência, nós fomos chamados para viver uma vida de realidade, todo dia de poder de Deus, uma vida de esperança, uma vida de verdade. Aleluia. Caiu da nossa cabeça a coroa. Sabe o que é que Jeremias estava dizendo? Olha, não confie na eleição, não confie porque Deus prometeu, não confie porque somos filhos de Abraão. Filhos de Abraão também pecam, filhos de Abraão também erram, filhos de Abraão também transgridem, filhos de Abraão também desobedecem. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Jeremias dizia: caiu da nossa cabeça a coroa, já não somos mais os mesmos, já não somos mais os mesmos. Eu estou falando nesta noite para uma classe grande de pastores e de ministros do Evangelho. Sabe qual o nosso conceito? É que nós somos a maior denominação neste Brasil. E nós batemos no peito e dizemos: somos a maior denominação. Nós alcançamos não sei quantos milhões. Nós somos a maior. Não perdemos para ninguém. Mas deixa eu lhe dizer uma verdade: crescemos tanto que não sabemos lidar com os nossos braços, com as nossas pernas e com nossa cabeça. Viramos um gigante adormecido e só lembramos que somos grandes, e só lembramos que somos a maior, e só lembramos que temos o maior número. Mas está faltando essência, poder, verdade, vida no altar. Levante a tua mão e adore. Se você ainda tem vida no altar, caiu. Da nossa cabeça a coroa. Ai de nós! Pecamos! Delei mais! Pecamos! Uribianda Laia! Eu estava deitado em casa! E disseram: vem pregar aqui! Vim! Mas vai ficar aqui tudo! O que Deus colocou no meu coração. Só levo de volta o que é meu. Mas o que Deus me deu vai ficar nesta plataforma. Queira ou não queira, doa quem doer, quem não sim ou queira ou não. Mas estamos caídos. Levantai, levantai nesta noite. Levantai, obreiros, pastores, levantai. Alamaia. Caracalamahai, Iribicandalabachai, Amacandelemahai. Vira pro irmão do lado que eu vou ficar de pé hoje. Eu vou levantar. Eu vou ficar de pé. Eu vou ficar de pé. Eu vou ficar de pé. Diga, diga, diga, diga, diga. Caiu. Xalamai, Teri Andalaia, Teri Mikandalamashenderebahaia, Teri Miandalaia, Shurikandalamanaia, Rei Kominai, Xerebakalaha, Surimikaia. Caiu, caiu da nossa cabeça a coroa. Ai de nós, porque pecamos. Pastores, doutores, ministros, olha o que diz a Bíblia Sagrada em Levíticos. Eu só falo as coisas lendo a Bíblia. Capítulo 8, versículo de número 1. Olha por quê que a coroa caiu da nossa cabeça. Olha onde ela começa a cair. Levíticos 8. Disse o Senhor a Moisés: toma Arão e a seus filhos, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho do erfa pelo pecado, dos carneiros, oferta pelo pecado, dos carneiros, e o cesto dos pães ázimos, e reúne toda a congregação à entrada da tenda da congregação. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à entrada da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e vestiu Arão com a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o prendeu, cingiu-a com cinto de obra esmeralda, depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim, então pôs sobre a sua cabeça a mitra, e nesta, e na parte dianteira, pois a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Aleluia, aqui está, oh meus amados. Sabe quem comanda o povo? O povo não se comanda sozinho, o povo não anda sem direção, o povo não vai para qualquer lugar se o líder não o leva. Diz a Bíblia que o sacerdote Arão, quando foi escolhido para o santo ministério, o Senhor colocou sobre a tua cabeça uma lâmina de ouro, uma coroa sagrada. Aquela coroa simbolizava a chamada de Deus, aquela coroa simbolizava a eleição de Deus para Arão. O dia que ele perdesse aquela coroa, perdia a chamada. O dia que ele deixasse a coroa cair, caía também a sua chamada. E Arão é o maior sacerdote da Bíblia Sagrada. Meus amados e queridos, nós recebemos uma coroa, eu recebi uma, você recebeu outra coroa. Nós somos a nação eleita. Coroa na Bíblia Sagrada é honra, é graça, é chamada de Deus, é eleição de Deus. E nós, como sacerdotes, devemos proteger nossas coroas sob nossas cabeças. Mas quando perdemos a nossa coroa, a tendência do povo é perder a deles também. Meus amados e queridos, foi por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 13 e o versículo 18, disse: rei e rainha, vão para o chão, porque já caiu da vossa cabeça a coroa. Diz a Bíblia, no Salmo 149 e o versículo 4, Deus coroa os humildes com a sua salvação. A Bíblia diz, no Salmo 21 e o versículo 3, Deus colocou sobre nossa cabeça uma coroa. Salmo 132, verso 17, o Senhor veste os inimigos de vergonha, mas a coroa da nossa cabeça ele faz resplandecer. A Bíblia está falando nesta noite: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olhe bem para cá, o dia que perdemos a nossa coroa, é melhor fechar as portas, é melhor procurar outra coisa para fazer, é melhor ir vender bala no trem, é melhor montar uma barraca de camelô, ou fazer teatro, ou fazer show, ou fazer striptease, ou fazer qualquer coisa, menos pregar evangelho, menos dizer que é evangelho, porque para ser evangélico, para pregar evangelho, para cantar no evangelho, tem que ter coroa sobre cabeça, tem que ter poder, tem que ter glória de Deus. Caiu! Caiu! Da nossa cabeça a coroa. Ai de nós, porque pecamos. Alamacheia, Delianda Laia, Curimia Laço, que mende a terra. O Espírito de Deus me comunica nesta noite que tem gente que vai levantar da cinza hoje aqui. E haverá um derramamento do Espírito de Deus nesta noite. Elemai que levasso eterrararo egelei. Caiu. Caiu da nossa cabeça a coroa. Ai de nós, porque pecamos. O povo dizia: o que é que você está falando, Jeremias? Já não somos mais os mesmos. Perdemos a essência. Olha o tempo. Nabucodonosor destruiu. Cadê a arca? Sumiu. Olhava para os jovens, ninguém cantava mais. Os velhos sendo desrespeitados. Acabou a honra. Se vivemos de quê? Ninguém respeita mais ninguém. E aí, coroa, vai legal? Acabou, não tem respeito. O tempo está acabado. Agora, as reuniões não é para sentir poder. É para ver atrações. Acabou. Calamai, guele rei, sabe? Estamos na capa, estamos na casca. Mas Jeremias, nós ainda somos descendentes de Abraão. Para com esta conversa de descendentes de Abraão. Porque dessas pedras Deus suscita filhos, Abraão. Ulianda. Canta aí, moço, não canta. Estava entalado, não sai mais louvor. Hoje não sai mais louvor. Hoje sai gritaria, assovio, trenzinho, lindo, bonito. Hoje não sai, hoje os moços não cantam, não louvam. Deixaram de ser levitas. Jeremias disse, ninguém canta mais. Olha os moços aí tropeçando debaixo da lenha. Nós estamos comendo pão a preço de ferro. Até nossa água é paga. Jeremias disse, olha o nosso pão. Você ainda está querendo dizer que somos filhos de Abraão? Caiu. Acabou. Está no chão a nossa coroa. Ai, meu rei, mas... Saramaia. Uriana, laia. Terebe, colevai, xerre, bagai, terreba. Ele é mais cheia. Levante a tua mão assim, levanta assim. Se ainda tem coroa sobre a tua cabeça, você hoje vai chorar lágrimas aqui. Você ainda vai derramar lágrimas nesta noite e vai sair daqui falando em línguas estranhas. Comece a adorar o Deus que te coroou de glória e de virtude. Não deixe a coroa da tua cabeça cair, não. Caiu. Que lima vai cantar, ai, my God. Deixa eu usar uma linguagem aqui popular. Caia na real, rapaz. Caia na real, pastor. Caia na real, obreiro. Tua vida precisa mudar. Tua coroa já caiu. Pega no chão nesta noite. Coloque na cabeça de novo. Tá cheia. Ele baixando, ele vai, canta. Escuta aí. Jeremias continua dizendo assim, ó. Por causa disto, porque a coroa caiu, nossos corações desmaiaram. Perdemos a sensibilidade. Por causa disso, nosso coração desmaiou. Perdemos a sensibilidade do Espírito. O coração é o santuário de Deus. E se ele desmaia, Deus está expulso dele. Saiu. Pastor, mas eu canto, mas está desmaiado. Pastor, mas eu vou à igreja. Está desmaiado. Pastor, eu ainda dirijo uma congregação em um campo. Está desmaiado. Se você já não chora mais, se você já não sente mais a glória de Deus, se você não fala mais em línguas, se você ainda não sente poder, não sente arrepio, não sente calor, não sente temor, tu está morto. Teu coração desfaleceu, desmaiou. Mas tem poder de Deus nesta noite aqui. Tem poder de Deus para te levantar. Mas o senhor sabe quem eu sou? Eu sou bacharel em teologia. E daí? O senhor já viu meu anel do meu dedo? Eu formei bacharelado, eu formei joelhado. Mas eu conheço de hermenêutica, de homilética, eu conheço do grego, eu conheço do hebraico, aramaico. E daí? Isso aí não impede que o teu coração desmaia. O que faz coração ficar vivo, meu filho, é poder do Espírito de Deus. Por causa disso, nosso coração desmaiou. Pastor prega, cantor canta, mas nada faz você sentir, porque seu coração desmaiou, está desmaiado. Geralmente colocam éter ou álcool, né? Para a pessoa voltar em si. Aqui não é éter nem álcool. Aqui é só um pouquinho do perfume da rosa de Sharon. Para você cheirar e voltar a viver de novo. Levanta esse teu coração acabado, destruído. Recebe aí a presença do Espírito de Deus. Nosso coração desmaiou, a coroa caiu. Vocês estão mortos, disse Jeremias. Isso vale para todo mundo. Vale para o servo e para o senhor. Estão todos mortos. Por causa disto, diz a Bíblia, se escureceram os nossos olhos, perdemos a visão. Caiu a coroa, o coração desmaiou. Caiu a coroa, a visão escureceu. Perdemos o destino do reino. Perdemos a direção do céu. Andamos segundo os nossos próprios interesses. Urimá cheia. Andamos apalpados no dólar. Andamos segundo as nossas iguarias para nós. Se dá para mim, eu vou. Se dá para mim, eu quero. Se der para mim, eu pego. Se der para mim, eu abro. Se der para mim, eu mando um obreiro. Se der para mim, eu faço isso. Se der para você, eu quero, rapaz. Aqui ninguém é para você, aqui é para ele, ó. Para ele, ó. É para ele, ó. É para ele, ó. É para ele. Perdemos a vida. Escureceu os nossos olhos. Perdemos a visão do reino. Que lindo do Sandria, Halayu e Kandia. Estamos olhando as cifras e esquecemos da recompensa celestial. Perdemos a visão. Perdemos a visão. Só enxergamos as coisas palpáveis e concretas. Esquecemos que a Bíblia diz que nós não andamos por vistas. Nós andamos por fé. Fé. E Moisés saiu firme porque viu o invisível. Ninguém quer ver o invisível. Só quer ver o visível. É porque caiu da sua cabeça. Perdemos Quem tem visão, tem fé. O Abraão disse assim, ó, fiquem aqui. Aí diz a Bíblia, de longe, a Bíblia diz assim, de longe, Abraão avistou o lugar do sacrifício. Virou para os moços e disse, fiquem aqui porque vamos ali. Ora, a Bíblia errou. Porque se a Bíblia diz que ele viu de longe, então não é ali, é lá. Abraão de longe avistou e disse aos moços, fiquem aqui porque vamos ali. Não era lá. Sabe por quê? Porque tinha visão. E quem tem visão, o que está longe, fica perto. Quem tem visão, o que está longe, fica perto e diz, eu vou ali, para mim é ali, vou adorar, vou sacrificar e vou retornar com meu filho de volta. Retornaremos, retornaremos, porque eu tenho visão de Deus, eu tenho visão de Deus. Levante a tua mão se você tem visão de Deus. E aqui eu começo a encerrar. Terceira consequência de Jeremias. Pelos montes de Sião, que estão assolados, andam as raposas. Sião, símbolo de firmeza. Jeremias disse, caiu da nossa cabeça a coroa. Nosso coração desmaiou. Minha visão, nossa visão escureceu. As raposas tomaram conta. Israel olhava para Sião e dizia assim, assim como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta de nós. Estamos firmes, firmes. Olhava para os montes de Sião, lá estavam os altares ao Deus do céu. Agora já não tinha mais. Agora eles olhavam e as raposas tomavam conta. O passeio do entardecer acabou. As raposas entraram. Salomão disse, arranque as raposas e também as raposinhas. Não deixe nem a raposinha aí. Porque ela vai crescer e vai virar raposa também. Segura aí. Segura. Sabe qual é o problema? É que tem raposa que fica aí no meio do povo. Tem raposinha que anda por aí. Mas o pior de tudo são as raposas velhas. Que ficam no nosso meio. Cá em cima. Sabe, pastor Adão, a gente vê uma raposinha lá no meio, aí a gente não mata e nem bota para correr. Aí, a gente leva ela para auxiliar de trabalho. A gente dá mocidade para ela. Aí ela vira raposa. Aí a gente olha, rapaz, já está tanto tempo aí, né? Vamos levar para o presbitério. Aí leva para o presbitério. Aí ele ganha força, ele vai ganhando força. Vai ganhando força, vai alimentando, vai daqui a pouco ele... Levar o pastorado, né? Ser ministro, já está tanto tempo com a gente. Acabou, encruou, virou uma raposa velha. Aí depois dá trabalho para o senhor nas suas reuniões. Aí o senhor dá um... Não, eu quero falar porque virou raposa velha para trabalho. Não cultive, não alimente e não cultive, mas corta ali com tudo, porque raposa sempre será raposa. Raposas velhas no nosso meio, atrapalhando tudo. Raposa velha, se tiver aqui no nosso meio alguma escondida, vai sair daqui com o couro pegando fogo nesta noite, mas vai queimá-la. Raposas velhas, vai passar a foice de Deus e vai arrancar as raposas velhas. Céu não é lugar de raposa, céu é lugar de ovelhas. Levante a tua mão. Se tem alguém do teu lado que ainda não deu glória a Deus, cuidado, sai de perto, porque é raposa velha. Porque é raposa, raposa não dá glória. Raposa murmura, raposa critica. Dá uma olhadinha se é raposa aí. Se é raposa, sai de perto dele. Sai de perto. Ou então dá um glória a Deus para ele embora. Lá vem o fariseu. Aí o fariseu. Aí Jesus pregando. Se Jesus, mestre, o fariseu era conhecido porque ele nunca chamava Jesus de mestre. Ele não tinha Jesus como mestre. Mas quando ele se dirigia a Jesus, ele dizia, mestre. Mas os mais hipócritas, esse mestre, sai fora. Por quê? Herodes quer te matar. Jesus virou e disse, ide e dizei àquela raposa velha. Volta e diga àquela raposa velha que eu expulso demônios, caminho hoje, prego amanhã, prego depois de amanhã e vou caminhar para dentro de Jerusalém, porque se ele quiser me matar, para que não suceda que morra um profeta fora dos muros de Jerusalém. Vai diga àquela raposa velha, diga a ele, vai, vai, porque eu não tenho medo de raposa. Vai porque eu não tenho medo de raposa. Vai porque eu não tenho medo de raposa. Vai porque eu não tenho medo de raposa. Vai porque eu não tenho medo. E eu também não tenho, não. Olha, eu também não tenho medo de raposa, não. Eu digo aqui que aquela raposa velha que eu expulso o demônio. Sabe o que Jesus disse? É que atrás da raposa quem opera é o demônio. Ô, pastor, sou pastor, e daí? Se tu és raposa, o demônio te usa. Jesus disse, quantos eu chamei? 12, um dentre vós é o diabo. Se no ministério de Jesus tinha um que era o diabo, e no nosso, quantos não vão ter que são diabo? Raposa velha. Mas Jesus expulsa demônio de pastor. Jesus expulsa demônio de presbítero. Jesus expulsa demônio. Quem acredita que Jesus expulsa a demônio? Quem acredita? Levanta a mão. Jesus disse assim, ó, eu caminho hoje, eu prego amanhã e prego depois. Sabe por quê? Porque as raposas, quando o pregador vai embora, elas chegam no ouvido e falam assim, gostei daquele pregador, não. Traz mais ele não, porque aí falou demais. Se tem alguma raposa pensando em falar isso, deixa eu dizer uma coisa, eu prego hoje, eu prego amanhã, depois eu viajo para São Paulo e prego depois de amanhã, depois eu prego domingo e vou pregando. Só tem um que me para, Jesus de Nazaré. Raposa, sai da frente. Sai da frente, raposa velha. Sai da frente, porque aqui é lugar de receber poder de Deus. Sai da frente, raposa velha. Vai converter teu coração. vai converter teu coração. Mas eu tenho credencial, não interessa. Pode ter credencial, mas tem cara de raposa, tem caráter de raposa, tem vida de raposa, mas tem poder de Deus para a tua vida nesta noite. Levante a tua mão agora, levanta, levanta. Recebe a presença de Jesus agora. Adelei, Maicanda Laia. Urianda Laia. Não dá para me falar que Jesus salva para pastor e presbítero e diácono. Não dá para falar isso. Caldo grosso, mocotó do bom. Você vai sair daqui, vai dar até suador. Vai suar. Poxa, o pastor arrancou o couro. Bateu, mas eu estou batendo em mim também. Não esquenta a cabeça, não. Aqui é para ser lanhado. Logo depois vem aqueles arcão para melhorar. Pra depois vem a tinta de Jeová fresquinha. Depois do banho você sai daqui brilhando. Fica couro de raposa, fica couro de jacaré. Fica couro. E sai daqui vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo. Vivo, vivo. Vivo, vivo, vivo, vivo. Agora eu encerro. Aí Jeremias diz assim, no verso 19: mas tu, Senhor, tu não, tu reinas, quer dizer, a sua coroa não cai, tu reinas, aleluia, tu reinas eternamente, ninguém toma o seu trono. Ninguém toma. Por quê? Sabe por quê? O teu trono subsiste de geração em geração. Sabe o que Jeremias diz? A geração de Abraão passou, a de Isaac passou, a de Jacó passou, passou a de José, passou a de Moisés, passou dos patriarcas. Passou de todo mundo, foi passando, vai passar a minha, vai passar a minha, passou de Isaías, vai passar todas elas, mas tu não, tu permaneces. Cai a minha coroa, vai cair a de Herodes, vai cair a de César, caiu a de Alexandre o Grande, vai cair todas as coroas, mas a sua não, a sua ninguém toca, a sua é eterna. O teu reino, ninguém destrói, ele subsiste de geração em geração. Uma geração peca, a outra não, a outra peca, mas tu não pecas, tu és o mesmo. Tu és o mesmo. É isso que me faz servir a Deus. Ele não muda, ele é o mesmo. Você pode dizer assim: o meu Deus é o mesmo. Diga, diga, diga, diga, ele subsiste. Aonde é que está a sua confiança? Em qual reino? Em qual trono? No meu? No do prefeito? No do presidente? No do PT? No do PDT? No PSB? Onde está a sua confiança? A minha? Está naquele trono que não subsiste. Está lá em cima. Quem vai entrar? Fulano, Beltrano, Ciclano, quem vai? Não sei quem vai governar. Mas a minha confiança está naquele lá de cima. Aquele trono lá ninguém mexe. O imposto de renda não pega. A inflação não alcança. O pecado não atinge. Nada, a corrupção não vai lá. Por quê? Porque ele subsiste eternamente. Levante a tua mão. Levanta, levanta. É de lá que vem a tua vitória. É de lá que vem o poder. É de lá que vem a graça. É de lá que vem. É de lá que vem. É de lá que vem. É de lá que vem. Levanta a mão. Levanta. É de lá que vem. É de lá que vem. É de lá que vem o poder. É de lá que vem. É de lá que vem. É de lá que vai recebendo aí. Vai recebendo aí. É de lá que vem a vitória. É de lá, é de lá, é de lá, é de lá. É de lá que vem, é de lá que vem. É de lá, é de lá, é de lá. Levanta, segura a mão, segura. Segura, segura, segura. Segura, segura, segura. Urama Xandalabahaya. Perimi Candalaya. Recebe, recebe. É de lá, é de lá, é de lá, é de lá, é de lá, é de lá, é de lá, é de lá que vem. É de lá que vem, é de lá que vem, é de lá que vem. É de lá. recebe agora. Deixa ver quem está recebendo. De pé. É de lá que vem. Vai adorando. Eu não estou ouvindo. Cadê o glória a Deus de quem tem coroa? Deixa ver. Ei, que vontade de correr, que vontade de saltar, que vontade de sair correndo. É de lá que vem. Olhe para cá. Você não vai abraçar, você vai pegar a tua mão e vai colocar no ombro do teu irmão. Eu quero ver se você tem coroa agora. Põe a mão no ombro dele. Você vai encher teu irmão de poder agora. Você vai pedir tanto poder para Jesus, para esse teu irmão, e ele vai pedir para você, que Deus vai tomar este ginásio aqui. Xaracandalaba, xandalabahaia. Canta aqui, pastor. Canama, xandalabahaia. Aleluia. Prepare-se aí, que o pastor vai cantar. Aguenta só um pouquinho. Prepare-se aí. Nós vamos começar a orar. Você vai dizer assim: recebe poder do alto do trono de Deus agora, meu irmão. E deixa Deus operar. Vai lá. Agora. Recebe. Ordena. Ordene agora. Ordena na vida dele. Ordena. Se você tem coroa, ordena. Aleluia. Navegue no Espírito de Deus. do seu caminho em toda direção. Não tem jeito, sempre alguém está dizendo: não há solução. Meu Deus, muda no instante a sua vida, se assim você crer. Mas você muda, derruba a muralha. Deus é Deus, igual a Deus não há. Deus vai mudar. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Deus vai mudar a sua situação. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Cheia. E hoje Deus tomar lugar em sua vida. Será que existe solução? Deus é Deus e vai mudar sua situação. Recebe aí! Aleluia! Receba! Carabagada, raiva! Vai recebendo aí! Navegue, mergulha no oceano do Espírito. Alguém disse: é o fim da sua vida, você perdido está. Não, não aceite. Diga agora, estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo que aos poucos vai tomando o seu coração. Onde o sair, Deus hoje ainda. Muda! Muda a sua, muda a minha, muda a nossa, muda aleluia, nossa. Aleluia, aleluia. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Pode mesmo. E hoje Deus tomar lugar em sua vida. Deus é Deus. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa, muda de todos. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Tá mudando. Deus é Deus e vai mudar sua situação. Aguenta assim, aguenta do jeito que você tá aí. Com a mão no ombro do seu irmão. Aguenta aí. Ouça só, eu gostaria, irmão, que vocês ouvissem o que o Senhor falou para mim enquanto o pregador falava. Aleluia. Ah, alguém vai contestar o que Deus falou? Não pode contestar. Não dá para contestar. O Senhor disse para mim: muitas coroas caíram, outras já estão tortas na cabeça de muitos para cair. e outras já estão caindo. E disse o Senhor: chame essas pessoas que estão com a coroa no chão, chame essas pessoas que a coroa está torta, chame essas pessoas que a coroa estão caindo, para se ali lavar a coroa, voltar a centralizar o centro do seu cérebro. Então pode vir. Aleluia. Venha, pode vir. Sem vergonha. Pode vir. Que aqui ninguém está olhando para o que você fez. Pode vir. Venha. Venha que nós vamos orar. Aleluia. Venha que nós vamos orar. Venha. Aqui está a primeira. Cadê a segunda? Aleluia. Cadê a segunda pessoa? Está vindo a terceira. Pode vir, irmão. Saia do teu lugar. Venha receber agora de Deus uma porção do Espírito Santo. Canabachandalaia. Duriana laia, rei, me covasteia, raime o iquembro na saide, o que lhe mutou que vasse a terra, é no comante, que mana na canto, que mente, tamana no colei, ah, no canto, que ige mana, chocolo e bagai, ege do, que mana na canto, que mei, é no conte, que mana no gondelei, que papa na gosto que rai, que mai. Saia do seu lugar. Se a tua coroa estiver torta na sua cabeça, se ela já está escorregando para cair, e se ela caiu, pode sair. E o Senhor mandou eu falar aqui agora, que muitos são a última oportunidade que está dando. O 3, roda o 3 aí, o 3. Muitos obreiros também. Pode deixar, pode vir. Em nome de Jesus. Obreiro também. Se tiver com a coroa torta, pode acertar nessa noite. Do Pichiré. Pode vir. Esposa de pastor, cantor, cantora. Você que na vida perdeu toda a esperança e já não existe alegria em seu viver, confia somente em Jesus, no sangue vertido na cruz. Por quê? Deus te ama. Deus te entende, tenha fé. Você que está nesse instante amargurado, aleluia, e já não tem força sequer pra se pôr de pé. Aí, olha. Veja este anjo que está bem aí do teu lado. Não perca este grande e lindo momento de fé. Quem tem coroa e não caiu, pode dar glória a Deus. Cheia! O sangue vertido na cruz. Deus te ama. Deus te entende. Tenha fé. Você que está nesse instante amargurado. Cheia! E já não tem força sequer. Pra se for de fé, pela fé, veja este anjo que está bem aí do teu lado. Não perca este grande e lindo momento de fé. Okay. momento de fé, não. Momento de fé, não. Não perca este grande e lindo momento. Momento de fé. Vamos orar. Tem mais pessoas podem vir. Eu quero fazer um pedido aqui agora. Eu gostaria que as esposas dos obreiros, que são obreiras na casa de Deus, que viessem nos ajudar a orar aqui, por favor, aqui, apoiando aqui. Os obreiros também que puderem vir aqui, impor as suas mãos com toda a idoneidade e com toda a maturidade cristã que lhes é concebida pela parte do nosso Deus. Por favor, nos ajude aqui. Faça um cordão aí assim, ó, estendendo as mãos. As irmãs também, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Todos aqui, sem exceção. Fiquemos em pé agora. Todos, todos. Fiquemos de pé, porque esta é a minha participação, a minha oração final. Vamos orar por essas pessoas. Olhem para mim aqui, olhem para cá. Vocês não estão aqui porque eu convidei.